até o fim. E você me olhou, disse que era amor. Eu acreditei, por nós dois amei. Agora vou me arrepender. Falei te amo sem conhecer. Você se fez de boba, disse sou mulher nova e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua te dou, mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Te dei amor, juro que a lua eu te mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Eu não sou mais teu amor. Luan Barreto, o estouradinho. Quem bebe é elas, quem sofre é nós. Agora vou me arrepender. Falei te amo sem conhecer. Você te fez boba, disse sou mulher nova e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor. Agora te digo que acabou. Eu não sou mais teu amor.